Dessa vez os heróis perderam a guerra, mas vamos cumprir uma velha promessa. Se nós não conseguirmos salvar a terra, nós vamos nos vingar por cada ser vivo que se foi perdido, pelo que ele fez com os nossos amigos. Devemos fazer pagar esse inimigo, custe o que custar. Foi assim, sem mais nem menos. Metade de nós morremos, todos juntos e perdemos. Nos sentimos tão pequenos. Me disseram que todos somos pó e que um dia ao pó tornaremos. Não me disseram que seria pior e que aconteceria. Me estala de dedos, dá-nos o que você fez. Ouço o mundo ao meu redor me dizendo pra superar. Eu não sou como vocês. Quando acontece o pior eu não posso deixar pra lá. Tem gente que segue em frente, nós não. Em frente que hoje vai cair no chão. Deus, reis e soldados, monstros e bilionários, lutando lado a lado, e fomos derrotados. Não esqueço o passado, eu tenho que vingá-lo, por quem nos foi tirado. Esse é nosso ultimato. E eu sei que você quer desistir, porque sente que não vamos conseguir. E mesmo que falhemos e eu morra assim, temos que tentar por todos que não estão. Que a dor vai passar, não acabou. Eu ainda posso lutar. É que eu sou impossível de parar. Vingador, eu vou me vingar. Ama virar sem pó. O que cê faria? O que cê faria? Como cê sentiria? Como cê sentiria? Uma alternativa, uma chance mínima de salvar essas vidas. O que cê faria? Cê não tentaria, não se vingaria, mesmo que isso fosse uma missão suicida. Passam anos, danos, mas não esquecemos. Tudo o que vimos mudou quem nós somos. Então hoje juntos nós conseguiremos e te provaremos que não existe trono, falsos e vilões. Não ia tormenta, raios e trovões. No rompe tormentas, dessa vez mirando na sua cabeça. Sem ter falha, no campo de batalha, última jogada, o fim de uma saga. E se nós morremos, vamos morrer como super-heróis. Manopla e joia pra reviver aqueles que nós amamos. A hora é agora. Vingadores avante pra matar o Thanos. Eu não vou. Finge que a dor vai passar, não acabou. Eu ainda posso lutar. É que eu sou impossível de parar. Vingador, eu vou me vingar. Oh, oh.